vejo a hora de te encontrar, meus sentimentos desabafar. Amor oculto não é bom em mim, está ferido meu coração. Eu faço tudo pra te ter, pra te conquistar, para conter meus sonhos. A sua flecha me acertou, acordou em mim mais puro amor. O meu destino vem traçar, o meu amor que eu vou te dar. Venha viver essa paixão, venha abrir seu coração comigo. Paixão, venha abrir seu coração comigo.